A imagem de uma menina na arquibancada do jogo final da Liga Europa entre Benfica e Sevilha se tornou viral na internet. Tudo porque ela lembra os traços da menina desaparecida em 2007. Madeleine McCann. Segundo os internautas, a menina teria até a mesma marca no olho direito de Madeleine. E poderia ter a idade de McCann atualmente, 11 anos. O jornal The New Zealand Herald entrou em contato com a família da menina e conversou com um parente do casal, Kate e Jerry, pais de Madeleine.